de alvoroço naquele dia. Com aquela cena triste que aconteceu, um justo sendo condenado por mãos pecadoras, com a morte daquele cordeiro a terra tremeu. O sol não deu mais o seu brilho, foi se escurecendo. O mundo naquele momento se escureceu. Se aquela cruz falasse, eu tenho certeza que ela diria que aquele justo era o filho de Deus. Milagre naquele dia, estando em grande agonia, o Senhor Jesus, ele de braços abertos na cruz do Calvário, mesmo assim ainda salvou o ladrão da cruz. O sol não deu mais o seu brilho e foi se escurecendo. O mundo naquele momento se escureceu. Se aquela cruz falasse, eu tenho certeza que ela diria que aquele justo era o filho de Deus. Foi ressuscitado ao terceiro dia. Para quem estava em dúvida, mostrou suas mãos e também mostrou seu lado furado com lança. Cristo foi vitorioso na ressurreição. O sol não deu mais o seu brilho e foi se escurecendo. O mundo naquele momento se escureceu. Se aquela cruz falasse, eu tenho certeza que ela diria que aquele justo era o filho de Deus.